será mínima, né? Contatos com a Polícia Rodoviária Federal. O telefone da Polícia Rodoviária Federal é o 191? Sim, o telefone de emergência da PRF é o 191. A gente até solicita para as pessoas, se visualizar algo de errado, se precisar da PRF para algum apoio, algum socorro, 191, a central de atendimento, acionará o posto ou viatura mais próximo para prestar o apoio, o apoio necessário. Conversei aqui na CBN com o inspetor Luiz Gênova, da Polícia Rodoviária Federal, que teve a gentileza de atender a reportagem da CBN nesta manhã. Gênova, muito obrigado por essa participação e bom trabalho a todos os integrantes da Polícia Rodoviária Federal neste período de final de ano. Nós que agradecemos e ressaltar que sem o apoio dos condutores e da comunidade em geral, a polícia não consegue reverter esse quadro aí. Então, a nossa questão é mais de conscientização do que de ação da polícia, porque as ações vêm acontecendo, as autuações vêm sendo feitas, prisões, embriaguez, etc. Mas só com a conscientização que isso vai se diminuir.